Será que eu conheço essa história? Bom, sei não, daqui um pouquinho que nós vamos saber, né? Daqui um pouquinho eu vou ler a história e vou saber. É carta do ex-garimpeiro do Cumaru, o homem traído e iludido. Pelo visto, vocês já viram que é mais uma daquelas, né? Mais uma daquelas cartinhas danada. Mas vamos trazer música. Vamos trazer música. Agora quem vai cantar? Maurício Fares, Tortura de Amor. Roda lá, menino! Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero sentir seu calor. Meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero sentir seu calor. Meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Mandar um abração aqui pro meu amigão Matheus Freitas, ele que é o diretor da rádio lá de Fortaleza de Minas, é a Rádio Difusora FM 87.9, a sintonia legal da cidade. Alô, Matheus! Alô, gente amiga, gente querida, vocês que estão me ouvindo aí através da Rádio Difusora em Fortaleza de Minas e na região. Aquele abraço para todos vocês! Muitas felicidades, tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Tudo na boa? E olha, agora vou trazer uma dobradinha. Vou rodar o Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love. Depois Moacir Franco, que será de ti quando a ilusão em seu coração. Lai, lai, lai, lai, lai, roda lá, meninão. No New Year's Day to celebrate.

procuras o meu amor que não pôde ser. Será de ti sem os beijos meus, sem os meus abraços que só foram teus? Meu carinho fiel te acompanhará e tuas amarguras dissipará. E com o perdão do meu coração acharás a paz. Que será de ti? É, esse post aqui do Facebook foi interessante. Interessante mesmo. É a Kátia Moura que mandou aqui pro Maurício Fares. Tudo bem, Kátia? Obrigado, minha querida. Beijão pra você. Olha só o que ela colocou aqui. Que toda pessoa que não me quer bem encontre a paz, o amor e a alegria de viver. E assim, essa pessoa repleta de felicidade não encontre mais tempo nem vontade de me querer o mal. Uhum. Viu que profundidade? Que legal que é essa frase? Pô, legal mesmo, hein? Ao invés da gente ficar desejando o mal para aqueles que nos querem mal, a gente tem que desejar o bem. Desejar que a pessoa encontre a paz, o amor, a alegria. Porque a pessoa estando feliz, para de se preocupar com a vida da gente, para de encher o saco. Não é, Kátia? Grande abraço, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa aqui também, viu? Gostou? Pois é. Depois, se quiser, eu repito para você, viu? Agora, quem é que vai cantar? Agora é o Edelson Moura. Não leve você para longe de mim. Não leve, não. Fique por aí mesmo. Então roda lá, menino. Por toda a vida, não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro que me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso

Se quiser pesquisar aí depois no Google, você pode pesquisar. Mas eu tenho a resposta aqui. Olha, prosopopeia é atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Deixa eu traduzir isso aí. Então, a prosopopeia é quando você olha assim alguma coisa e você atribui uma qualidade a esse, a aquele objeto. Por exemplo, o carro estava feliz. Você está atribuindo uma felicidade a um objeto inanimado, né? É um objeto irracional. Então, como é que você pode saber que o carro estava feliz? Então, isso é que nós chamamos de prosopopeia. Pode parecer um palavrão, mas... e é feio mesmo, né? Prosopopeia. A gente pronunciando assim, fala, ih, credo, que palavrão. Mas é apenas uma palavra, viu? E representa exatamente isso que eu acabei de dizer. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Olha aí, milionários, José Rico, canto agora. Berço de Deus, vamos nessa, menino, que essa também é bonita, que é danada. Roda lá! Amigo, irmão, não zombe da natureza. Existem tantas belezas pra gente contemplar. Se me seguir, passo lento por onde vou, com carinho e muito amor, posso lhe mostrar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Amigo, irmão, ame os campos, os rios, as matas, os pássaros e tudo aquilo que se move sobre a terra, pois tudo isso é a natureza. Amigo, irmão, o verde nasce da terra, o azul do céu desce a serra, num desenho magistral. Olhai os campos que cercam o horizonte, eis o berço fulgurante do Pai Celestial. Em cima da terra, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Ô menino, ô menina, você também quer participar do programa aqui? Quer participar com o Maurício Fares? Opa, então mande a sua cartinha pra Caixa Postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então, através do site www.radioestudiobrasil.com, tudo junto, né?

do que você ficar aí tentando tapar o sol com a peneira e falando coisas que não é aquilo que você sente. Aí você acaba dando margem às pessoas que não têm sentido, que não têm afinidade com você, se aproximem. Então, é melhor você ser sincero e fazer com que, mesmo que alguns se afastem de você, mais do que ser aí muito, ser pouco sincero e as pessoas falsas então se aproximarem. Eu acho que dos males o menor. É melhor você estar junto com a sinceridade, né, do que junto com a falsidade. Vamos trazer mais música. Agora, The Arches, Sugar, Sugar, roda lá, menino. Sugar, oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. Chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento. É, a partir de agora, prepare-se, aumenta o volume do rádio, aumenta o volume do computador aí, porque nós vamos trazer a nossa carta de destaque. Solta a vinheta aí, menino! E agora, a carta de destaque do ouvinte. E a carta de destaque de hoje, gente, é do garimpeiro, ex-garimpeiro do Cumaru, o homem traído e iludido. Por que que no garimpo sempre acontece esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, vamos ver o que que diz aí o meu amigo ex-garimpeiro do Cumaru, o homem traído e iludido. Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou teu ouvinte desde os tempos da Nacional da Amazônia e já assisti inclusive vários shows seus, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Chico Rei Paraná, enfim, toda a turma da Nacional. Maurício, eu já fui um homem muito sofrido no amor, porque sempre fui traído e enganado pelas mulheres com quem eu vivi. Eu saía para os garimpos para trabalhar, e enquanto eu estava lá dando o maior duro para ganhar o sustento, elas ficavam nos cabarés bebendo e me enganando com outros homens. Eu sempre desconfiava, porque eu não sou bobo, e até porque meus amigos me contavam quando viam alguma delas me botando o chifre. Olha, no começo até que eu ficava chateado, porque ninguém, né, viu, porque ninguém gosta de ser traído. Mas depois, com o tempo, eu fui me acostumando com isso. E não estava nem aí para elas, pois se me botassem chifre, eu também botava nelas. Era olho por olho, dente por dente, né? Eu sempre frequentava os bolas de Rio Maria, Xinguara e Redenção. Bom, para quem não sabe o que é bola, deixa eu explicar aqui. Bola são as boates, né? Eram chamadas boates naquela época dos garimpos lá. Quando falava de bola, era boate, era os cabarés, onde os caras iam para se encontrar com as moças e coisa e tal, né? Eu não. Então, tá feito esse adendo aqui, deixa eu continuar. Então, Maurício, eu frequentava os bolas de Rio Maria, Xinguara e Redenção, e era dos bolas que eu tirava as mulheres para viverem comigo. Eu não procurava as moças fora de lá, porque nenhuma delas iria querer viver com um garimpeiro que fica a maior parte do tempo nos baixões. Mas mesmo assim, eu fiquei conhecendo a filha de um velho que trabalhava comigo no garimpo do Cumaru, na Grota do Tarzan. Eu um dia tive que ir para Redenção e levar esse meu amigo para se tratar da malária braba que ele tinha pegado. Passei pela Sucam, deram remédio para ele, então mandaram, que na época era Sucam, né? É porque hoje é Fundação Nacional de Saúde, né? Funasa. Então, eles mandaram que eu levasse ele para casa para ficar em repouso. Foi aí que eu fiquei conhecendo a filha dele, uma moça de 17 anos, e te confesso que já na hora eu fiquei apaixonado por ela. Nós começamos a conversar, e aí o pai dela foi logo me falando que eu podia tirar o cavalo da chuva, que a filha dele não era para meu bico não, pois ele sabia muito bem do que eu gostava e que ela era uma menina direita. Olha, Maurício, eu falei para ele que a gente também pode mudar um dia, e quem sabe por causa da filha dele eu não mudaria e seria um homem mais fiel, não é mesmo? Mas, Maurício, mesmo contra a vontade do pai dela, eu comecei a namorar essa menina e acabamos nos casando. Só que eu tive que voltar para a minha vida do garimpo e deixava a minha esposa com a mãe dela e só vinha para a cidade 2 em 2 meses. Aí os meus companheiros de garimpo começaram a me abrir os olhos, dizendo que ela também estava me traindo com outros homens. E eu, quando vim para a Redenção, conversei com ela para saber da verdade. Ela no começo até negou, mas depois acabou dizendo ser verdade sim, e que se eu quisesse continuar ao lado dela, teria que ser assim, porque ela não ia ficar a vida toda esperando eu voltar do garimpo para passar uma noite com ela e depois ir embora de novo. Olha, Maurício, isso me doeu bastante. Mas mesmo assim, como eu amava ela demais, acabei concordando. Hoje eu vivo na cidade, porque o garimpo acabou. Comprei umas terrinhas e vivo ao lado da minha mulher. Só que agora ela não tem mais razão para me botar chifre, porque estou ao lado dela o tempo todo, né? Então acho que agora a coisa se acalmou, e era o que eu tinha para te contar, Maurício. Ah, e se você puder, roda para mim uma música do Abílio Farias, Eu Vou Fechar o Cabaré. Ai, meu Deus do céu. Você não vai mais mexer com isso não, rapaz. Tu já não dá conta nem da marmita mais, ficar com esse negócio que vai fechar o cabaré. Mas tá bom, eu vou rodar a música pra você sim, né? Mas que história mais louca essa sua. Afe Maria. Você vivia com as moças que tirava dos cabarés e depois queria fidelidade? Ora, faça-me um favor. Faça-me um favor. Quer dizer, você tira as moças de dentro dos cabarés, né? A vida delas era isso, viver ao lado de outros homens, né? Era prostituição. E aí você queria fidelidade da parte delas, você ia ser sempre chifrudo mesmo. Você não ia passar de um corno mesmo, ora. E, então foi como disse a sua esposa atual. Você passava uma noite com ela e voltava pro garimpo e ficava mais 2 meses sem voltar. É difícil aguentar uma vida assim, não acha? Mesmo você dando tudo dentro de casa, fica faltando aquele algo mais. Ainda mais aí no Pará, onde o povo é quente e o sexo é farto, não é? Não é mesmo? Aí só dava pra sua cabeça mesmo, literalmente. Só dava pra sua cabeça. Quanto à sua esposa atual, ainda bem que ela sossegou o facho, né? E que você a mantém sob controle. Tomara que as coisas continuem assim pro seu lado, viu? Tomara que as coisas continuem assim pro teu lado. e que você não fique mais com essa história aí de ser um homem traído, ex-garimpeiro do Cumaru, homem traído e iludido. Você estando ao lado aí, você tem como, ó, manter vigilância severa, manter um. E já que você aceitou a traição dela, é sinal que você então está preparado para ter uma vida da forma como ela se apresentar, não é isso? Então, boa sorte para você, meu amigo. E seja muito feliz aí ao lado da sua esposa, tá? Eu vou rodar sua música, viu? Vou rodar sua música. Tá aí. Abílio Farias, Vou Fechar o Cabaré. Roda lá, menino. Roda, roda. Cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Esperei tanto que a cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Esperei tanto que a cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar... Bom, minha gente, por hoje é só. Ah, fica aqui um grande abraço a todos vocês. Tô rindo ainda da carta até agora, viu? Ah, oh, Maurício velho é besta, né? Olha, obrigado pela sintonia, pela audiência. Menina, beijão. Meu amigo, aquele abraço. Ai, não precisa de apertar tanto também não, seu cabra da peste. Tu fica me apertando demais, tá vendo que eu sou velho? Aperta os ossos do velho, vai quebrar tudo. Ó, e um chute na canela, viu? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente! Obrigado! Tchau, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!